E falando, e falando, e falando, e Chico todo encolhidinho, não disse uma palavra. Ele que jamais se defendeu. Quando as pessoas queriam defendê-lo, ele sempre pedia para não defendê-lo. Mas ele psicografou um soneto bem pequenino, único que eu sei de cor. Extraordinário. No mundo, a fórmula para encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. Olha que coisa linda. Vou repetir. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. Mas como é que a gente faz? Nós pegamos um barril da nossa verdade, né? Joga para o outro assim, sem nenhuma gota de amor. Esse é o problema. Não é falar a verdade, não, que todos temos o dever de falar a verdade, de esclarecer, de ajudar, orientar a pessoa que está equivocada, mas com amor. Então, na hora que o amor começar a permear todos os nossos atos, tudo que a gente fizer vai ser mais fácil. A gente pode fazer uma crítica à pessoa, mas se a gente fizer com amor e por amor, ela não ficará chateada. Mas o problema é que o que nos move muitas vezes não é o amor. Às vezes é o orgulho. Às vezes é a inveja. Às vezes a nossa mágoa guardada de outros momentos. Então nós temos que identificar o que é que nos move. E por isso a importância de nós estudarmos o orgulho em profundidade. Porque segundo o capítulo 10, item 10 do Evangelho, o orgulho é o pai de muitos vícios, a fonte de todos os males, que nós vamos encontrá-lo como sendo o motivo, o móvel de quase todas as nossas ações. E que por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Então muitas vezes a gente está fazendo a coisa, mas não é por amor. Muitos companheiros chegam para Divaldo Franco e dizem: Divaldo, nesse seu seminário que você acabou de realizar, eu anotei vários erros. Edivaldo, muito bem, meu amigo. Mas eu não falei nenhuma coisa certa. A pessoa só enxerga o erro. A pessoa não quer ajudar, a pessoa quer criticar. O que lhe move, na verdade, é a questão 465 de O Livro dos Espíritos, que eu não entendia. Kardec pergunta: por que motivo os espíritos atrasados se comprazem, têm prazer de nos atormentar? E os espíritos respondem: pela inveja. Porque eles não suportam ver pessoas mais felizes do que eles e desejam que vós sofreis o que eles sofrem. Eu não entendi isso, mas será que não é mais por vingança, por mágoa? Mas quando a gente vai ver, nós vamos encontrar a inveja também por trás de muitos dos nossos atos. Muitas vezes a gente critica a pessoa, não por amor, a doutrina, a casa espírita, mas por inveja. Divaldo sofre muito com isso. Então é mais comum, sobretudo entre os encarnados, a inveja. Vamos transformar a inveja em admiração. E aprender com aquela pessoa, se melhorar, se mirar no seu exemplo, aprender com ela. Mas tomar cuidado com a nossa inveja. Então, muitas vezes a pessoa vem e diz: olha, eu vim, você falou aquela questão, mas está errada. Ela não quer ajudar, ela quer mostrar que ela sabe mais do que a gente. Então, se a gente realmente fizer por amor e com amor, nós vamos conseguir ajudar aquela pessoa sem que ela se melindre. Porque nós vamos ver que na casa espírita os dois grandes problemas são o melindre e a fascinação, a fraude na comunicação mediúnica, que são frutos do nosso orgulho. Em Obras Póstumas, Allan Kardec afirma que o orgulho é superior ao egoísmo. E no questão, no item 228 do Livro dos Médiuns, Kardec pergunta qual das imperfeições morais os espíritos atrasados se aproveitam com mais facilidade. Das imperfeições morais que os espíritos atrasados se aproveitam com mais facilidade, nós encontramos o orgulho.